aí sabe se quer saber como é. O mundo do crime só leva mané. Saia dessa, não se subestime. A morte é o fim da vida do crime. É melhor acordar para evitar a morte, a cadeia onde devo parar. Na cadeia são contados segundos que somados viram minutos. Não adianta chorar, vai demorar. Reze pra Deus pra te libertar. Enquanto isso vai escutando, não são contados tempos, sim meses e anos é que você vai pagar. Quando julgado para puxar altos anos na cadeia onde vai morar. A realidade é essa, drogas ou crime não fecha. Conserva a sua liberdade, a sua vida enquanto resta. Tempo para pensar se você queira ou não mudar. É fácil demais, procure a paz, mostra aos outros que você é capaz. Capaz de viver a vida em liberdade, não sendo homicida. Procure entender, não vou compreender. Há tantas matanças, pergunto por quê. Porque tem que ser assim. Com mortes e guerras fazendo o mundo ruim. Ruim pra viver, pra mim, pra você. Em um país onde a pena é sofrer. Em um mundo que não se ouve falar de harmonia. Só de armas, mortes, guerras e brigas. É triste saber que isso não vai mudar. Vai continuar assim até tudo acabar. Até tudo acabar. Até tudo acabar. Escute isso e vê se desperte. Compreenda que sirva de alerta para você mudar. Na vida do crime não queira ficar. Escute isso e vê se desperte. Compreenda que sirva de alerta para você mudar. Na vida do crime não queira ficar. O crime não vale nada, está na cara. A mensagem é forte, não falha. E você não quer compreender. Muitas vezes não vi, não vê. Isso é difícil, corra o risco. Na nossa vida é postar com perigo. É matar ou morrer. Numa dessas prefiro correr. E tem a polícia que é bandido, que mata espanca, que não é corrigida pela lei. Se é lei de verdade, te digo, não sei. Quantas vezes teremos que optar por isso. É acreditar, não acreditar ou correr o risco. Ao Pai Nosso que estás no céu, peço proteção aos filhos seus. E que olhe por todos, não deixe que mães morram de desgosto. Por seus filhos que na rua viraram bandidos. Que entrando nessa estão perdidos e não queiram mudar. Na vida do crime só queiram ficar. Mas se passar 5, 10, 15 anos numa cadeia, cumprindo mais uns 20 anos de peia. Da detenção, daí pro caixão, um corpo estendido jogado no chão. Perdemos mais um irmão. Nessa daí preferia que não. A realidade é dura, pode acreditar. Que no crime, antes de completar seus 25 anos, você não mais existirá, não mais existirá. É fácil demais, procure a paz. Mostre aos outros você é capaz. Escute isso e vê se desperte. Compreenda que sirva de alerta para você mudar. Na vida do crime não queira ficar. Escute isso e vê se desperte. Compreenda que sirva de alerta para você mudar. Na vida do crime não queira ficar. Não é preciso assaltar, muito menos roubar. E assim segue a sequência, você prefere matar. No começo é assim, mas a morte faz o fim. O fim pra aqueles que não viveram, que muito cedo já morreram. E não deu tempo de curtir a juventude e a infância. E da família só restaram lembranças. Lembranças daquela criança, lembranças daquele rapaz. Que se perderam nas drogas, no crime. E não vive mais entre os mortais. Que triste fim, fez-se assim. Quero o melhor pra você e pra mim. Então vamos abrir os olhos e então acordar. Você que está nessa daqui pra frente, procure mudar. Siga os conselhos que já te deram. Não escolha o caminho para o cemitério. E deixe as más companhias, são eles que te apresentam. As armas, drogas ou crime destrói sua vida. E depois de humilhado, acabado, jogado no chão, preso em uma detenção, cadê seus amigos? Pois na hora que você mais precisa deles, não vão lembrar de você. Somente seu pai, sua mãe e seus irmãos, que com tudo isso vão sofrer. Vão sofrer. Que triste fim, se pense assim. Quero o melhor pra você e pra mim. Escute isso e vê se desperte. Compreenda que sirva de alerta para você mudar. Na vida do crime não queira ficar. Escute isso e vê se desperte. Compreenda que sirva de alerta para você mudar. Na vida do crime não queira ficar.